Quando Jesus diz que a porta estreita é a porta da vida e que nós devemos nos esforçar para passar por ela, ele fala da salvação ou da transformação necessária que nós precisamos passar, nos esforçando muito para vencer a nós mesmos e as nossas tendências, porque esse é o sentido da vida, o aprendizado, a transformação, a evolução. As nossas escolhas abrem para nós caminhos. O medo não. É preciso coragem para descobrir, para aprofundar, para se conhecer. Essa jornada interior a que nós somos constantemente convidados, ela é fascinante, mas ela nos tira da comodidade em que nós estamos. A vida precisa ser intensa, ser útil, ser convicta. Quando nós nos revelamos, nos aproximamos dos outros, nos tornamos humanos. A confiança possibilita isso. O egoísmo nos isola e o medo justifica esse isolamento. Medo não é ação. Medo é não viver. É desperdiçar o talento que nós temos. Ou os talentos, né? Enterrando para devolver depois, sem uso, ao Senhor, que vai nos dizer: servo mau e preguiçoso. Podemos escolher entre o certo e o errado. Temos noção. Escolhemos sem medo e que possamos assumir a nossa postura. As oportunidades estão à espera daqueles que aceitam o desafio de negar essa porta larga e abraçam a vida de renúncia que Jesus nos exemplificou pelos seus ensinamentos. Que possamos refletir sobre o que significa essas palavras que ele nos deixou. E que assim seja.